Este é o Segurança Legal, episódio 134, gravado em 21 de setembro de 2017, Equifax. Neste episódio, falaremos sobre o recente vazamento de dados da Equifax, que atingiu 143 milhões de americanos. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brownpipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Tudo ótimo, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, no YouTube, youtube.segurançalegal.com e também pelo iTunes. Todos os links você encontrará no nosso site. Também, Vinícius, não podemos nos esquecer da nossa campanha de financiamento coletivo. Você quer nos ajudar? Aprendeu bastante conosco durante esses 5 anos? Então considere o seu apoio e acesse apoia.se/segurançalegal. Lá você também poderá ver as recompensas que nós damos e as nossas metas para quem decide nos ajudar. Vinícius, também a gente tem um agradecimento aqui, né, de um podcast que você... Para as meninas do podcast isso, que você participou. Né? Para a Ana e para a Jesse, lá do Pode Programar. Uhum. A gente gravou o episódio... Ih, já esqueci o número. As gurias vão me matar. Episódio 19. Isso. Tá, o título foi Segurança da Informação. Foi um papo bem legal, bem descontraído lá com as gurias e... E foi bem interessante, assim, a gente falou de tudo um pouco, né? Foi uma maneira, foi falado de uma maneira bem genérica, assim, sobre segurança da informação. Foi bem legal. Eu gostei bastante. Eu ouvi logo quando elas lançaram, porque eu escuto Pode Programar, né? Gostei mesmo, você pareceu um cara bem simpático lá, Vinícius. Obrigado, eu não pareço tão simpático no Segurança Legal, né? Você é mais rígido. Eu mais rígido, né? Não, tô brincando contigo. Foi muito legal. Não, não é brincadeira, é sério mesmo. Lá eu tava mais tranquilo. Não é mais tranquilo. É que como aquele detalhe, né, Guilherme? Quando a gente grava, a gente tem toda aquela questão da gente ter que preparar e tá cuidando da gravação e tá olhando tá dando algum problema, se não tá. É muito diferente quando tu é o convidado e aí tu não tem que te preocupar com nada. Não tem que se preocupar com esses outros detalhes. Com esses detalhes, exatamente, as questões técnicas e tudo mais. Então tu fica realmente conversando, é um bate-papo bem tranquilo, assim. Eu gostei muito. Olha, recomendo, quem não conhece, acesse lá o Pode Programar. Você encontra lá pelo iTunes, elas são muito legais. A gente tá até programando uma outra participação nossa e fazer um outro crossover, elas participarem do nosso podcast também, porque elas sabem fazer podcast muito bom. O produto que elas entregam. Vinícius, também, apenas para fazer um agradecimento especial novamente aqui para o pessoal da Feira de Oportunidades. No nosso último episódio eles tinham me feito um convite, mas a gente não conseguiu anunciar, até foi o Assolini que anunciou, que eu pude moderar o painel de abertura da Feira de Oportunidades aqui na URGS. Muito legal, né? Muito legal. Aqui em Porto Alegre, foi bem bacana. Pessoal da Feira, para quem não sabe, a Feira de Oportunidades, ela já está na sua 7ª edição e ela é realizada pelos próprios alunos, que fazem um trabalho excepcional, fizeram um trabalho excepcional. Envolve questões também de vagas, né? As empresas vão lá, montam stands, enfim. E o painel de abertura contou com 4 executivos aqui, a Adriana Kerstin, diretora de RH da SAP, o Pedro Guimarães, sócio da McKinsey & Company Brasil, o Fábio Marra, CTO da IBM Brasil, e o Rudiger Leutz, CEO da Porsche Consulting Brasil. Foi uma conversa bem interessante, eu fiz a moderação, a mediação dessa conversa. Foi minha primeira mediação, né? Já participei de outros eventos, assim, como convidado, como presidente de mesa. Mas não como mediador, né? Mas mediação foi uma coisa diferente, assim. Eu fiz, inclusive, a abertura do evento, enfim. Fizemos lá uns sorteios, enfim. Foi bacana, eu gostei, te confesso que eu gostei. Acho que eles gostaram também, né? E enfim, mandar um abraço especial para todo mundo. E o Segurança Legal foi apoiador do evento, né? foi apoiador do evento, sem dúvida. A gente participou de duas, né? Uma mesa com uma palestra, eu e tu, na semana anterior. E na outra, nesta semana, nós participamos, eu participei especialmente dessa moderação. O Vinícius também foi convidado, só que como ele estava no interior, ele não conseguiu participar das duas ao mesmo tempo. Mas quem sabe no futuro, né, Vinícius? É, quem sabe. Bem, e a então, gente tem uma palestra, a gente tem que responder aí o Antônio, se não tá enganado, né? Ah, sim, uma outra palestra que nos convidaram lá também. É, né? Verdade. E tem também o pessoal da Ubra Carazinho que tem que responder, cara. Ó, oh, não sabia. Se estiverem ouvindo, fiquem tranquilos, tá? Eu vou responder então, ainda hoje. E só um aspecto interessante sobre esse evento, o título do painel foi O Futuro do Trabalho. Esses executivos falaram sobre a sua experiência no trabalho. Eu lancei algumas coisas sobre, principalmente sobre o destino do trabalhador num mundo de inteligência artificial, principalmente para a IBM Brasil, que é dona do Watson, né? Que, enfim, acaba colocando novas possibilidades, né? Substituindo empregados em uma série de situações. E as pessoas, o público ficou bastante preocupado com as novas possibilidades que se abrem, né? Até o CTO da IBM lá deu alguns exemplos, enfim, que eles implantaram um chat com base no Watson para responder os consumidores num site. E ele disse que as antigas pessoas que trabalhavam nesse chat treinaram o Watson para que o Watson fizesse o trabalho delas, né? E ele falou, mas surgem novas vagas, enfim, essas pessoas conseguiram treinar o computador, mas... A despeito de eles terem treinado, me parece que seria o Watson que a substituiria, né? Então, sim, depois tipo de treinado, questão... o cara não serve pra mais pois é, nada. Não teria porque ele continuar lá, né? Enfim, mas essas questões que foram tratadas lá de uma maneira interdisciplinar, porque tinha uma pessoa do RH, outra pessoa de tecnologia, o Rudiger falou mais uma questão de perspectiva de engenharia de produção, enfim, foi uma conversa bem bacana que valeu a pena, então. Vinícius, então para ir direto ao resumo de notícias, vá para... 31 minutos e 25 segundos. Para ir direto ao assunto principal, vá para... 47 minutos e 32 segundos. Mensagem dos ouvintes? Vamos lá, mensagem dos ouvintes. O nosso amigo e apoiador Hamilton Justino mandou um áudio aqui, que vocês sabem, né? Há uma modalidade de participação que permite o envio de áudios. E a resposta vai ser um pouquinho longa aqui, até em função da complexidade da pergunta. Hoje a mensagem dos ouvintes vai ser um pouquinho mais longa, mas vamos ouvir o Hamilton e logo nós entramos com a resposta. Boa tarde, pessoal do Segurança Legal. Tudo bem com vocês? Vinícius, Guilherme, Assolini? Espero que sim. Boa tarde, ouvintes. Tudo bom? Aqui é o Hamilton de Florianópolis. Queria perguntar para vocês aí se vocês podem compartilhar com a gente qual que é uma estrutura organizacional de um setor de segurança, né, de uma grande empresa, onde você tem várias pessoas, né, o diretor lá, o CSO, a área de segurança ofensiva, segurança defensiva, forense. Gostaria de conhecer mais aí dessas estruturas que são maiores, né, bem mais parrudas. Vocês têm conhecimento aí, conseguem compartilhar pra gente que funções, né, que cargos que seriam necessários num setor de segurança de uma grande empresa, por exemplo? Óbvio, né, que isso deve variar de empresa para empresa, mas um modelo padrão aí, aplicável. Obrigado aí por compartilhar conteúdo com a gente. Vamos seguindo. Hamilton, de fato, é uma pergunta bem complicada, né? É uma questão bastante difícil, mas eu acho que o fio condutor aqui é a ideia de função. Você falou em função e a gente gosta de pensar em funções de segurança. Como base, há diversas normas, diversas regras, diversos estudos de caso que nos permitem responder a isso, né? Mas quando a gente começa a falar, por exemplo, em frameworks, para guiar esse tipo de situação, os frameworks quase todos são um reducionismo. Eles pegam uma fotografia de uma empresa fechada, sem se referir a um tipo de empresa, e sugerem coisas para que essa empresa adote. Claro, cada empresa tem a sua personalidade, né? Você tem ramos de atividades distintos, você tem budgets diferentes, áreas de atuação, e principalmente você tem muitos egos envolvidos na área de TI, de segurança. Isso é muito comum, né? Nem se fala. Então, lidar com isso é um dos problemas, além de budget, além de tamanho, além do framework, além da própria organização da empresa, você tem que lidar com egos também. Dito isso, é um pouco de utopia. Os modelos ideais são meio que utópicos, assim, né? Um setor completo com tudo isso que a gente vai falar aqui funcionando corretamente é muito difícil de se ver. Às vezes os nomes variam, às vezes os cargos variam, mas dando uma resposta bem rápida aqui, porque isso daria um podcast inteiro, né? A gente poderia pensar em funções ou grupos, sendo o primeiro o grupo de segurança organizacional e gestão, que vai envolver inclusive governança de TI e governança de segurança. Esse grupo vai fazer todo o planejamento de ações, o planejamento da área, vai ser o grupo de onde vão partir toda a questão das políticas e de todos os anexos. Ele vai ter um poder de decisão, mas ele vai consultar os outros grupos. Muito importante, esse grupo vai trabalhar com compliance, que é uma coisa que, por incrível que pareça, ainda não é muito observada na área de segurança. Só para dar uma ideia, aqui no Brasil a gente tem que pensar em compliance com o Marco Civil, com o Código de Defesa do Consumidor, com todos os decretos regulamentadores, enfim, é uma coisa que tem que ficar lá dentro da segurança organizacional. Dependendo do ramo, você vai precisar de cargos com certas responsabilidades aí dentro. Hoje, quando a gente fala em proteção de dados pessoais, algumas leis no mundo já falam sobre um Chief Data Officer, ou seja, um profissional responsável pelo controle, por responder, por ser inclusive responsabilizado pelo mau uso de dados de dentro da empresa. Esse grupo também vai tratar sobre princípios de segurança, eu já falei aqui sobre as políticas, vai lidar com organização de treinamento e conscientização, e em estruturas que fazem uma gestão de risco especializada mesmo, é quem vai cuidar do sistema de gerência de segurança da informação, ou seja, quem vai gerir o risco de segurança. Outro grupo, o grupo operacional, o grupo mão na massa, que vai fazer o dia a dia da segurança, configurações, hardening, patches, logs e tal. Um outro grupo, o grupo de segurança em rede e desenvolvimento, preferencialmente dois grupos separados, né? Um para segurança em rede, outro para segurança em desenvolvimento. Aqui também podem entrar questões de segurança física, dependendo do ramo de negócios. O pessoal da segurança em desenvolvimento é quem vai cuidar do ciclo de vida dos sistemas, né? E mesmo que seja, mesmo que não se desenvolva internamente, você precisa validar software que vem de fora, ou seja, se você terceirizou isso, você ainda tem a responsabilidade. Uma coisa muito importante, Vinícius, você sabe muito bem disso, porque você já atuou com esse tipo de função, talvez não com o mesmo nome, né, em outras empresas que a gente já trabalhou, que é um grupo técnico de pesquisa e desenvolvimento. Desenvolvimento em relação à pesquisa, né? Por quê? Porque a segurança é um ramo muito dinâmico, né? Todo dia, toda hora você tem novas situações, novos problemas, novas vulnerabilidades. Então é muito importante que você tenha um grupo técnico de estudo, de levantar problemas, de fazer testes, de depois que ocorrer um incidente, analisar o que aconteceu, entrar com práticas de testes. Isso pensando no suprassumo, né, Guilherme? Sim, numa situação utópica que é muito difícil de ser colocada em prática. Isso seria o ideal, mas é muito difícil de se colocar em prática, porque cada empresa é uma empresa, cada empresa tem a sua personalidade, como eu disse, né? Você tem a questão da administração da empresa, pode regular isso aqui de forma diferente, né? Esse grupo de pesquisa e desenvolvimento tem que ter um perfil preferencialmente acadêmico, ou seja, ele vai servir de órgão consultivo e propositivo, e tudo isso lidando todos esses grupos em conjunto, né? Um grupo de respostas a incidentes e continuidade de negócios, que podem ser grupos diferentes também, ou seja, tem um incidente, ele identifica o incidente, qualifica, ativa o plano de resposta a incidentes, segue e compõe a política de ativação, a política de resposta a incidentes, depois pode jogar para o grupo de continuidade de negócios para saber também o plano de continuidade, quando vai ser ativado, joga os incidentes para o grupo de pesquisa, para que eles trabalhem, corrijam, sugiram correções que depois vão ser implementadas pelo grupo operacional e que depois vão ser jogadas para o grupo de segurança organizacional. Enfim, eu não vou deixar tu fazer muita um coisa. Podcast inteiro sobre isso. Só para terminar, Vinícius, eu sei que é bem complicada essa questão, um grupo de auditoria, preferencialmente um grupo de auditoria externo que vai tratar, entre outras coisas, com teste de invasão, que a gente até comentava antes aqui, né? O pessoal que lida com teste de invasão preferencialmente deve ser externo, porque ele não deve ter vínculos com o pessoal de dentro da empresa, e isso é muito importante. Mesmo o pessoal externo tem que cuidar para manter uma certa distância, porque daqui a pouco você cria troca a relação profissional para uma relação de amizade, e aí a sua percepção de risco e de gravidade, de vulnerabilidades, etc., vai acabar recebendo um viés aí. Que você vai ter uma tendência a não querer desagradar a pessoa com a qual você tem uma relação de amizade, por exemplo, né? É verdade. Então o auditor tem que estar bem tranquilo para dizer, olha, isso aqui é um problema e é grave. A pessoa goste ou não, entende? Uhum. O médico tem que falar qual é o problema. Então... Bom, tinha mais coisas aqui, o Vinícius me cortou a tempo. Isso é uma resposta rápida para uma pergunta que, nossa, é muito complexa de ser respondida. Eu não gosto de reducionismos, essa é a questão. Tá, né? Dizer que existe uma única forma de resolver isso me parece que é incorreto. E a realidade também é muito distante isso aqui, né, Greg? Fazer, conseguir ter todos esses grupos e tudo separadinho é muito delicado. É muito delicado, né? Porque o pessoal da casa que é responsável pela segurança acaba sendo demandado em outras coisas no dia a dia da organização e se desvirtua o andamento da coisa. É muito delicado, é muito mais complexo do que só definir cargos. É. Tá? Definir cargos é bonito, sentar na mesa, fazer um organograma, quem é o chief, do não sei o que, o chief, não sei o que, um monte de chefe, né? Vai definir. Define um monte de chief, né? E tu acaba que nem a gente fala aqui, né? Muito cacique pra pouco índio. E outra coisa, né? No mais das vezes a gente vê 3-4 pessoas que são a segurança e que fazem todas essas funções. Exatamente, é bem delicado. Bem, Hamilton, obrigado pela pergunta. Desculpa não poder dar uma resposta mais completa, mas é que o tempo aqui, a gente tem outras coisas para tratar. Também não... aqui dos ouvintes não daria para dar uma resposta muito maior do que essa, mas continue sempre conosco e obrigado pelo envio. Eu falei demais, né, Vinícius? Falou demais. O Jason Pandini, Vinícius, nos mandou uma mensagem sobre o episódio 130, Ser, Ter e Parecer. O que nos falou o Jason? Jason diz o seguinte, quanto ao comentado sobre a influência do WhatsApp, sobre como nos comunicamos, eu sinceramente não acredito na idoneidade do aplicativo. Ele é desenhado para nos prender numa espiral de utilização, não tenho dúvidas. Eu gostei muito dessa frase dele. A começar pela função de confirmação de leitura. Ela cria um desconforto na pessoa que recebe a mensagem, pois o outro lado pode saber quando está sendo ignorado. E claro que a gente pode desativar os recibos, né? Mas as pessoas ficam perguntando por que você não responde. Não, ninguém me pergunta. Eu estou desativado já faz um tempo, ninguém me perguntou nada. Olha só. Isso pode fazer com... Pelo menos no meu caso, né? Sim. Ele continua, isto pode fazer com que a pessoa pare tudo o que está fazendo e responda, apenas para evitar ser taxada de antipática ou algo do tipo. Em seguida, o mesmo pode acontecer do outro lado, podendo gerar quase que um loop infinito. Boa. De novo, recomendo que desative. E ele continua, sem contar que não existe convite para participar de um grupo. Se você pensar... É como alguém lhe empurrar para dentro de uma roda de conversa e esperar que você participe. Chega até a ser cômico se isso acontece fisicamente. Verdade. Já pensou como seria diferente se houvesse um convite para participar do grupo e você precisasse autorizar? Ih, caramba. Seria ótimo. Minha vida seria muito mais fácil. Mas a dica para essa situação aqui é lhe incluíram na mesma hora saia. Sai. Quanto mais rápido sair, melhor. Menos traumático, né? É menos traumático. Da mesma forma que o aplicativo literalmente cagueta quando você sai do grupo, aquilo que faz de forma mais escancarada no histórico de mensagens. É uma forma de prender a pessoa numa conversa que, por mais que não seja desinteressada, poderá vir a responder uma mensagem até mesmo pelo motivo acima. É claro que o fator humano conta aqui. As próprias pessoas criam situações que levam a uma dependência. Por exemplo... Grupo de família. Se você sair dele, pode soar que você não quer fazer mais parte da própria família. Sim, verdade. Você fica preso no grupo da família. Mas como existe uma parte interessada em nosso uso, que passemos máximo de tempo, gerando o máximo de dados de comportamento, reafirme que o WhatsApp utiliza da dependência como modelo de negócio. Olha, muito bom. Eu concordo integralmente contigo também, Jesus. Muito interessante. E realmente são embora a gente tenha as opções de... Do grupo não tem o que fazer, é só sair fora, né? E daí tem o problema que ele falou. E a questão de leitura, dá para desativar os recibos, o aviso de leitura, né? A notificação. Que a maior parte das pessoas não faz porque o default é ativado, né? Nem sabe, né? Se fosse o contrário, seria melhor. Eu acho que ele definiu a questão. Ele conta com a dependência. Ele é desenhado aqui, ele é desenhado para nos prender numa espiral de utilização. Não tenho dúvidas. Concordo integralmente com ele. Jason, muito obrigado pela tua participação. O outro ouvinte aqui se nominou apenas como Em Branco. Em Branco. Ah, o autor Em Branco é. Em Branco. Não quis se identificar. Ele deixou uma mensagem no 132 Super Scammers. O que ele falou, Vinícius? Disse o seguinte: com relação à fraude em boletos, só para complementar, existem malwares à brasileira, né? Especializados, ou seja, ao infectar a máquina, atua no pool de impressão, modificando o código barra do boleto. Que beleza. Para a conta do atacante. Tal vírus é distribuído por e-mail, do tipo Veja Nota Fiscal, por exemplo, né? Phishing do Serasa e assim por diante. Todo cuidado é pouco. Uma boa ferramenta para filtrar esse tipo de ataque é o anti-spam, antivírus e regras de segurança no firewall. Antivírus eu diria que é o essencial, né? Para evitar esse tipo de malware rodando na máquina. Mas é bem delicado porque aquela história, né? A decisão, muito da segurança está na mão do usuário. Então, as pessoas clicam, não adianta. Clicam e você aceitam pega... coisas, aceitam executáveis, fazem cracking de software e coisas do gênero. E você pega desprevenido às vezes, né? Essa é a questão, é impossível ficar vigilante o tempo inteiro. Às vezes você pega o desprevenido, não adianta. Até as pessoas mais especializadas são pegas, né, nesses golpes, às vezes, né? Bem, Em Branco, muito obrigado pela sua participação. Forte abraço. O outro ouvinte aqui, ele pediu para que a gente não divulgasse o nome dele, porque há informações sensíveis aqui. Então, Vinícius, vamos responder para o nosso ouvinte que pediu para não ser identificado. Ok, então vamos lá. Ele diz assim... Eu tenho 27 anos, eu sou formado em análise de sistemas e aficionado pela área de segurança. Sou desenvolvedor de software e acompanho o trabalho de vocês há um tempo. Quero parabenizá-los por nos entregar estes conteúdos cada vez melhores. Obrigado. Obrigado. Sobre o episódio 133, Fundamentos da Segurança, gostei bastante, mas fiquei com uma dúvida. Contexto, né? Onde trabalho, não temos política de segurança. E foi implementado um firewall proxy, um antivírus pago nas máquinas após uma ficção besta num setor da empresa. As máquinas possuem, por ordem da empresa, usuários e senhas idênticos. Ou seja, pelo que eu entendi, mesmo sem, meu usuário e mesma senha. Como administrador. Como administrador, ou seja, tendo senha diferenciada somente no servidor. Nosso produto, um software de gestão, não grava os dados de forma criptografada no banco de dados. E apesar de ter bloqueio para SQL Injection, né? Na verdade não é que seja um bloqueio, mas sim, proteção contra SQL Injection, não acredito que seja seguro devido à complexidade da nossa senha padrão. Os bancos são individuais e ficam nos clientes, não na empresa. Ah, e tem uma senha padrão do banco, meu Deus do céu. Sempre que algum cliente questiona sobre segurança, é orientado a buscar empresas especializadas na infraestrutura e aplicar no cliente. Ou seja, o próprio cliente contratar uma empresa. Resumindo, nosso software também não possui política de segurança. Dúvida: como mostrar aos detentores de decisões da empresa a importância de implementar estas políticas e aplicações para a segurança, tanto em nosso escritório e nosso sistema, e no nosso sistema? Devo aplicar um teste de vulnerabilidade e mostrar os resultados? Não. Essa segunda é complicada. Ou espero algo grave acontecer e depois dizer eu avisei a eles. Já me prontifiquei a implementar as políticas com base em experiências anteriores. Falei sobre a importância, mas não me foi dado ouvidos. Agradeço a atenção e desde já me desculpe pelo longo e-mail e meu primeiro contato. Forte abraço. Olha, um forte abraço também. E existe um videozinho na internet, tá? Nosso ouvinte, que se chama Os 5 Estágios da Girafa. Não sei se você já viu. Sim, você já falou no já episódio. Falei no episódio, né? Vamos botar o link no show notes aí. Mas é o seguinte, é complicado porque você vai ter que trabalhar devagarinho a conscientização, tá? E isso não é simples, tá? Porque se você simplesmente chegar... Vamos supor que você tente fazer um teste de vulnerabilidade e mostrar os resultados, tá? Não autorizado. Não tô nem pensando em não autorizar. Ah, não tá pensando, tá. Não, porque eu acho que ele quis dizer, devo fazer um teste, pelo que eu vi, seria uma coisa não autorizada. Ele fazer por conta e mostrar, é mesmo sendo funcionário, eu não faria isso. Não. Tá? Então, assim, se você... Mas mesmo que você faça isso de forma autorizada, que é como eu tô pensando, tá? Você faz o teste de vulnerabilidade de forma autorizada. e você vai lá e mostra todas as vulnerabilidades que foram encontradas, você se prepare, a experiência que nós temos também, vai ser tudo minimizado, tá? Você vai dizer que, olha, isso aqui é um problema grave por causa disso, disso, disso, vai estar todas... E as pessoas vão dizer assim, não, mas qual é a chance disso acontecer? Nunca aconteceu, sabe? Esse tipo de coisa assim. Não é bem assim, pro cara atacar ele tem que conhecer a aplicação, ou ele tem que ser um cara que entende muito. Quem que vai querer nos atacar? Então, assim, você vai enfrentar esse tipo de posicionamento. Então, o maior problema não é mostrar o furo em si. O maior problema é conscientização, tá? E ela sim, ela pode vir, embora ela seja meio rastilho de pólvora, assim, ela vem rápido e vai rápido, né? Quando acontece algo grave, como tu colocou, alguém invade, a empresa sofre algum prejuízo e tal, e aí fica todo mundo maluco e naquele momento todo mundo quer investir em segurança, sabe? Tudo que você falar, vai acontecer um efeito contrário, você vai falar uma coisinha, olha, isso aqui é um problema que alguém pode invadir. E o que vai acontecer? Vai acontecer o contrário, vai dar uma amplificação. Assim, meu Deus, alguém pode invadir, por aí que invadiram, não sei o quê. Mas isso, tão rápido quanto vem, vai. Tá? Isso não persiste, infelizmente. Então, você tem que, aos poucos, trabalhar a conscientização. Como fazer isso? Fazer algum tipo de workshop... Propor, né? Propor, né? Você vai ter que propor isso. Fazer algum tipo de workshop, mas coisa curta, assim, sabe? Que dê pra fazer aí em 30, 40 minutos, pegar e falar sobre alguma coisa que afete as pessoas físicas, tá? No sentido de falar sobre fraude bancária, compras na internet, mostrar esses ataques em celular que acontecem, que dá pra fazer. Então, aos pouquinhos, e criando a cultura de segurança, mas isso não é fácil, tá? Infelizmente, não tem... Assim, não tem uma... Ó, faz isso e resolve. Não é... Não dá pra... Não posso dizer isso. Sabe, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, Vinícius. Acho que você tá colocando num mundo ideal, uma empresa ideal, que ouve, né, os seus funcionários, enfim. Pelo quadro que ele pinta aqui, aparentemente, né, ele já disse, ele faz parte da equipe de desenvolvimento. É da desenvolvimento, né? É, desenvolvimento. É assim. E ele... Mas, pelo que se vê, você não tem um processo interno de comunicação de vulnerabilidades, que estaria ligado aí com a nossa resposta anterior lá do Hamilton. Ou seja, um dos grupos, ele precisa receber comunicações de vulnerabilidade, inclusive das empresas internas, das pessoas que trabalham lá dentro, e encaminhar isso de alguma forma. Esse é o mundo ideal. A empresa que ouve os seus funcionários, ó, tem um problema aqui, eu tô avisando, o pessoal vai lá e resolve. Pelo visto, não há isso. Se não há isso, não parece também que ele seja uma pessoa responsável pela segurança. E isso é muito delicado, porque se ele não é responsável pela segurança, ele começa a ficar alertando, só fala nisso, o que pode acontecer, a gente já viu isso acontecer, o cara pode até ser despedido por causa disso. O que você tá querendo mexer com coisas que não lhe competem? Ou ainda, ele faz alguma coisa que não tá dentro das atribuições dele para tentar mostrar, a empresa pode ver isso como uma violação. Então, tá tentando violar o sistema, manda esse cara embora. Né? Não é difícil que esse tipo de coisa aconteça. Ou seja, se essa não é a atribuição dele e ele já tentou comunicar de várias formas e não foi ouvido, talvez dentro dessa estrutura organizacional não seja bom ele continuar insistindo nisso, porque ele pode se prejudicar. E aí por isso que aquela questão da organização das áreas, a definição de papéis, que é importante, que a gente falou antes, né? Senão ele pode até se prejudicar por ficar insistindo nisso. O que esse cara está insistindo? Por que ele está fazendo isso? Qual é a intenção dele? A gente já viu isso acontecer, né? Isso é terrível. Isso aconteceu com o próprio Vinícius. O Vinícius, lá no início da carreira dele, já contou várias vezes aqui, foi fazer uma comunicação, foi mal interpretado. Tava querendo dizer por que ele tava dizendo isso, ele quer invadir, como é que ele conseguiu essas informações, sabe? Há muitas situações de pessoas despedidas por tocar nesse assunto. Então ele tem que ser muito delicado ao lidar com esse problema. Ele tem que saber que ele pode se prejudicar. Por incrível que pareça, esse é o problema, né? Ele pode se prejudicar por tentar ajudar a empresa. Exatamente. É muito delicado. E o que ele pode fazer, vamos supor que ele de repente, Guilherme, não tenha ouvidos na empresa, tá? Uhum. E aí, ao mesmo tempo, ele tem essa preocupação com relação à segurança. Faz o que está no teu alcance. É. E vai e fica atento a possíveis brechas ali, aí para trazer o assunto à tona. É. Quem sabe aparece em algum momento adequado. Eventos também é uma boa, tá? Se você conseguir que o pessoal vá, participe de algum evento e tal. Apenas tomando cuidado para... Também tem um detalhe, né, Guilherme? De repente, não num evento muito comercial, sabe? É. E o pessoal tá querendo vender coisa e tal. Tem que ser uma coisa mais instrutiva, assim, mais... De uma forma mais franca. É complicado. Isso que ele falou, deixa acontecer um incidente e depois diz eu avisei, também pode ser complicado, porque se ele diz eu avisei, o cara que foi culpado por não ter implementado isso pode jogar a culpa em cima dele. Pô, mas tu avisou, por que não falou comigo? Por que não insistiu, sabe? É delicado. Não é bom fazer isso, né? A nossa recomendação, claro, depende muito da estrutura da empresa, mas pelo que ele pinta aqui, seriam mais ou menos essas nossas observações. Perfeito. Então, obrigado, forte abraço. Ouvinte. Abraço pra você. Bem, então, se você não ficou sabendo das notícias mais relevantes da última quinzena, vem aí o nosso amigo Fábio Solini com o resumo de notícias. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Nesta edição, CCleaner hackeado, o quase colapso do Bitcoin. Prisões na Turquia por uso de app seguro. Vulnerabilidade crítica no Bluetooth. Ataques contra sistema elétrico. O mega vazamento de dados da Equifax, entre outras notícias. E vamos a elas. Encontrado o backdoor do CCleaner, popular programa para computadores Windows. Começamos esse resumo de notícia com um alerta, uma notícia que foi bastante comentada nesses últimos dias. Trata-se do hackeamento, do ataque feito contra o programa CCleaner. O CCleaner é um programa bastante popular, bastante utilizado em computadores Windows para fazer limpeza de histórico, arquivos temporários, dados de navegação na internet. Pois bem, a Piriform, que é a empresa desenvolvedora do CCleaner, publicou no último dia 18 um alerta informando que as versões oficiais do CCleaner, a versão 5.33 e o CCleaner Cloud versão 1.07, foram alteradas por um invasor. A empresa não informou por quanto tempo esse arquivo alterado ficou disponível no ar, mas essa versão identificada como problema, ela foi publicada no último dia 15 de agosto. Portanto, esse arquivo alterado ficou no ar e disponível para os usuários por mais de um mês. O CCleaner é um software muito popular, ele sempre aparece aí nos tops dos programas mais baixados. Estima-se que mais de 2 milhões de computadores tenham recebido essa versão com backdoor, essa versão alterada do CCleaner no mundo, segundo a empresa de segurança Talos, que é a empresa de segurança que pertence a Cisco e que encontrou este ataque. Importante também frisar que o CCleaner, a empresa desenvolvedora Piriform, ela foi recentemente, no mês de julho, ela foi adquirida pela Avast, fabricante de segurança. Portanto, aí uma notícia bastante preocupante para usuários desse programa. E em mais detalhes publicados hoje à noite, a Talos, né, a equipe de segurança da Cisco, divulgou que o alvo desse ataque seriam grandes empresas de tecnologia. Porque essa versão com backdoor do CCleaner, ele foi adicionado, né, no programa. Esse backdoor tinha funções de fazer o download e instalação de um segundo estágio da praga. Lógico que esse segundo estágio somente seria instalado em alvos específicos e alvos que seriam de interesse do atacante, né? A Talos divulgou que fazendo análise desse segundo estágio desse backdoor, eles descobriram que grandes empresas de tecnologia estavam no alvo, como a Samsung, a Sony, a VMware, a Intel, a Microsoft, a própria Cisco, Linksys, Akamai, D-Link, entre outras. Inclusive, a própria Cisco descobriu esse backdoor ao fazer a inspeção do seu tráfego interno e descobriram um tráfego aí suspeito, originado justamente pela aplicação do CCleaner. Trata-se, portanto, de mais um ataque do supply chain, a famosa cadeia de suprimentos, né? Hoje as empresas dependem de fornecedores de software e quando o alvo é uma empresa, não é necessário atacá-la diretamente, mas sim empresas de software que fornecem software para o alvo, né, que será atacado. Esse não foi o primeiro e não será o último. Nós vimos vários ataques dessa natureza esse ano. O primeiro deles se passou com o NotPetya, onde um software contábil bastante usado na Ucrânia foi usado para disseminar esse ransomware no país. Recentemente também nós tivemos o Shadowpad, que foi uma empresa de desenvolvimento de software para administração de sistemas Windows. Eles foram atacados e comprometidos. E aí uma versão com backdoor também foi distribuída e temos agora este caso do CCleaner. Como eu disse em edições anteriores, trata-se de um ataque bastante complicado de se detectar, porque o atacante teve acesso ao código-fonte para poder fazer essa alteração maliciosa e os arquivos distribuídos geralmente são todos assinados digitalmente. Para quem quiser saber mais detalhes dessa história muito interessante, eu vou deixar dois links lá no nosso site que contam a história por completo. Bolsa de Bitcoins chinesa anuncia fechamento e amplia queda de criptomoedas. É você, nosso ouvinte que tem Bitcoins, com certeza passou os últimos dias aí preocupado com a grande desvalorização da moeda que aconteceu após a bolsa de Bitcoins chinesa BTC China fazer um anúncio de que vai interromper as suas operações no próximo dia 30 de setembro. Claro que essa notícia caiu como uma bomba e deixou aí o valor das criptomoedas caírem drasticamente, cerca de 30% em poucos dias, o que atingiu especialmente o Bitcoin. A China se tornou um mercado bastante efervescente para criptomoedas nos últimos anos, com investidores e especuladores buscando aí as bolsas e investindo massivamente no Bitcoin. Mas claro que essa popularidade levou aí os reguladores do governo chinês a reprimirem a moeda e há inclusive comentários na imprensa chinesa de que o governo chinês vai proibir definitivamente o uso de bitcoins no país. 75 mil turcos são presos por usar aplicação de comunicação cifrada. Pois é, vejam vocês, países não democráticos cada vez mais dificultando a comunicação dos seus cidadãos. Pois bem, trata-se do aplicativo ByLocker, um aplicativo de comunicação segura bastante popular que foi largamente instalado e usado na Turquia antes da tentativa de golpe de Estado ocorrida em julho de 2016. Pois bem, a agência de inteligência do governo turco descobriu que a maioria das pessoas envolvidas nessa tentativa de golpe usaram o aplicativo ByLock para se comunicar. De acordo ainda com a imprensa turca, trata-se aí de um dissidente político, Mohamed Gulen, que vive atualmente nos Estados Unidos. Ele e seus seguidores teriam usado o aplicativo para se comunicar, o que forçou o governo turco a proibir o uso do aplicativo no país, tornando, portanto, ilegal e prendendo qualquer usuário que fizesse o download do aplicativo. Foram presos 75 mil turcos, entre eles policiais, juízes, donas de casas e também empresários que usaram o aplicativo. O simples fato de você baixar o aplicativo já o torna elegível para ir à prisão. Vejam vocês que problema. Quem quiser ver mais detalhes dessa notícia, os links estarão no nosso site. Cassino nos Estados Unidos é hackeado a partir de um aquário. Essa notícia parece coisa de filme, mas não, é real. O fato aconteceu nos Estados Unidos, não chegou a ser divulgado o nome da cidade, nem o nome do cassino que foi atacado, mas de acordo com a empresa de segurança Darktrace, um cassino nos Estados Unidos foi atacado a partir de um aquário. Trata-se desses modelos mais modernos de aquários, que são conectados à internet e também ao computador. Esse computador faz aí o controle da temperatura da água, tem lá um dispensador automático de comida e cuida também das bombas que fazem a limpeza do aquário. Pois bem, esse aquário estava instalado em um dos cassinos, conectado à internet, e foi usado por um atacante para hackear, para invadir a rede desse aquário. Parece coisa de filme, né? Pois bem, uma vez que o aquário foi atacado, por estar exposto na internet, né, ele foi, a partir do aquário foi feito os movimentos laterais e foram roubados dos computadores infectados do cassino cerca de 10 GB de dados que foram enviados para um servidor na Finlândia. Este é mais um problema da internet das coisas e o resultado de querer conectar tudo à internet. Pirate Bay quer usar computador de visitantes para minerar criptomoeda. Pois é, o site Pirate Bay, conhecido por disponibilizar conteúdos piratas para seus visitantes, está fazendo um experimento visando buscar formas não convencionais para arrecadar dinheiro. Eles pretendem usar o computador do visitante para minerar criptomoedas Monero. O Torrent Freak, que é um site especializado em torrent, informou que o Pirate Bay, então, quer introduzir este software para os visitantes de maneira silenciosa, de maneira furtiva, usando aí, portanto, o poder de processamento dos computadores dos visitantes para gerar alguma renda extra aí para os donos de sites, né? A maneira usada pelo site é muito interessante, porque eles já começaram esses experimentos na última semana, onde em algumas páginas do site foram adicionados um código JavaScript que fazia com que fosse processado aí a moeda virtual Monero, né? Se você, portanto, não quer ter seu computador usado para isso, evite visitar o site. E ainda nesse mesmo tema, eu quero comentar que uma extensão do Chrome, ela usou o computador aí dos seus usuários para efetivamente minerar criptomoedas. De acordo com o site grex.net, a extensão chamada Safe Browse, que estava lá na loja de extensões do Google Chrome, ao fazer a análise dessa extensão, eles descobriram que essa extensão aí estava usando a CPU dos seus usuários para gerar criptomoedas e dessa forma aí enviá-las para o dono da extensão. Claro que tudo isso aí de forma silenciosa. Você que é usuário do Google Chrome precisa tomar muito cuidado para não instalar extensões suspeitas. Blueborn, vulnerabilidade crítica afeta Bluetooth em diversos aparelhos e sistemas. Outra notícia que teve bastante destaque também na última semana foi o anúncio da empresa de segurança IoT Arms, que descobriu 8 vulnerabilidades críticas no protocolo Bluetooth. Como nós sabemos, o Bluetooth, ele tem uma adoção quase universal, ele é usado por todos os sistemas operacionais conhecidos, né? O Android, iOS, Linux, Windows. E essas vulnerabilidades críticas permitem com que um atacante tenha acesso de maneira remota ao dispositivo com Bluetooth ativado, e ele poderia, portanto, aí usar essa conexão para exfiltrar dados e também instalar malware ou até mesmo disseminar um trojan. Claro que para provar a sua pesquisa, a empresa publicou 4 vídeos de demos onde eles demonstram a vulnerabilidade sendo explorada, e eles registraram essas vulnerabilidades. Esses zero days foram 4 CVEs para o Android, né? 2 CVEs para Linux e 1 CVE para Windows, né? Portanto, aí confirmando a vulnerabilidade. Claro que isso tem um impacto gigantesco, de acordo com a empresa. Soma-se ainda a esse problema o fato do protocolo Bluetooth nem sempre ele é atualizado nesses sistemas operacionais, né? Quase sempre usa-se aí as versões mais recentes. E claro, a maneira de você se proteger com isso é bastante simples. Basta você deixar o Bluetooth ativado somente enquanto está usando. Eles recomendam que você não mantenha o Bluetooth ativado por muito tempo, porque você vai estar expondo o seu dispositivo para ataque. Eu vou deixar lá no nosso site o link, onde vocês vão poder ver os vídeos de demonstração dos ataques que exploram essa falha. Dragonfly, ataques de sabotagem na rede elétrica. Outra notícia bastante comentada na última semana foi um anúncio da empresa de segurança Symantec, que divulgou detalhes de uma campanha de invasões cibernéticas realizadas por um grupo que a empresa denominou como Dragonfly. Segundo a Symantec, esse grupo é especializado aí em comprometer redes de computadores de empresas de energia. A Symantec diz que detectou ataques deste grupo nos Estados Unidos, na Suíça e na Turquia, e o resultado de tais ataques seria a possibilidade que o grupo tem de efetivamente efetuar ataques de sabotagem contra a rede elétrica, desligando transmissores e causando aí apagões. Os nossos ouvintes provavelmente vão se lembrar de casos semelhantes ocorridos na Ucrânia, há mais ou menos um ano atrás, onde o malware Black Energy efetivamente causou 2 blackouts, né, no país, deixando parte da população aí de uma região do país sem energia elétrica, e nós sabemos que o resultado foi efetivamente a ação do vírus Black Energy nos sistemas críticos conectados aí a computadores, né? Nós também sabemos que esses sistemas, na maioria das vezes, eles devem estar desconectados na internet, mas nem sempre isso ocorre. Às vezes, para facilitar a administração, conecta-se esses sistemas críticos em rede para facilitar aí a administração, mas, claro, isso pode resultar em ataques. Mega vazamento de dados afeta 143 milhões de cidadãos nos Estados Unidos. E para terminar o nosso resumo de notícias, eu queria comentar rapidamente sobre o ataque à Equifax, empresa de crédito, de dados de crédito nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, a população americana é de 250 milhões de pessoas e cerca aí de 143 milhões desses dados foram vazados. Um incidente realmente com resultados bastante negativos para a empresa. Mas olha, quem vai contar mais detalhes sobre esse ataque para vocês será o Guilherme e o Vinícius na continuação. Muito obrigado por sua atenção. Vinícius, Que problemão, hein? Que problema! Olha, até citando o ouvinte anterior, né? A gente poderia dizer, olha, nós avisamos. A gente avisou. Tem muita gente avisando e tem muita gente falando sobre questões de segurança dessas grandes empresas, né? Que são os data brokers. E aí, antes da gente começar a falar sobre o incidente mesmo, acho que cabe uma brevíssima retomada aqui do papel dos data brokers. A gente já gravou sobre isso, do que são os data brokers e de como eles funcionam. Foi o episódio aqui 54, no Segurança Legal. Não foi? Confere para nós aí, Vinícius. Vou dar para ver, acho que foi 54. Ou 53. Eu também escrevi um artigo sobre isso que foi publicado na revista de Direito do Consumidor. E eu tô até pensando em colocar esse artigo na internet mesmo. Não a cópia da revista, mas uma versão minha mesmo. Porque lá poucas pessoas têm acesso e eu acho que é um artigo... modéstia à parte, ficou bem escrito sobre o tema. Viu, Guilherme? É o 52, viu? O 52. 52 de 2014. Olha só, deu bastante o que falar esse episódio, né? Costuma-se dizer, né? Costuma-se chamar esse mercado de data brokers e de crédito bureau, né? De empresas que lidam com crédito, a um termo que são os Big Three, que seria a Experian, a Equifax e a TransUnion. Tanto a Experian quanto a Equifax têm atuação no Brasil. A TransUnion eu não tenho certeza, mas a Experian por meio da Serasa Experian e a Equifax por meio da Boa Vista Serviços. Basicamente, o que essas empresas fazem? elas recolhem informações sobre crédito, sobre hábitos, inclusive, né? Tanto online quanto offline. Algumas delas fazem o famoso score de crédito, ou seja, te dão um número com base no teu consumo, nas contas pagas e por aí vai, né? Até aí tudo bem, mas o problema é que, em função de tantas informações que essas empresas recolhem, o problema é que esse business se tornou uma preocupação para a proteção de dados. Ou seja, eles têm tantas informações das pessoas. As pessoas sequer conseguem saber, muitas vezes, o que tem lá e como esses dados são recolhidos, que fica uma questão bem sensível, né? Muitas pessoas que foram atingidas sequer sabiam que estavam nesses bancos de dados. Isso nos Estados Unidos e aqui também é a mesma coisa. Ou seja, você não consegue fugir dos burôs de crédito. Mesmo que você seja uma pessoa que não gosta de dar as suas informações, eles terão as suas informações. Isso tem um detalhe, viu, Guilherme? Eu estava falando da atuação dessas três empresas, das Big Three. Uhum. Aqui no Brasil, a TransUnion tem um escritório. Tem também? Tem, em São Paulo. TransUnion mesmo, tá? Uhum. Então eles devem estar oferecendo serviços aqui também. Sim, né? Sem dúvida nenhuma. Nessa linha também da explicação do que são os data brokers, nós fizemos mais uma tradução, né, de um artigo do Bruce Schneier, uma tradução autorizada, ou seja, ele permitiu que a gente fizesse essa autorização, que está aqui no site do Segurança Legal. Ele permitiu que a gente fizesse essa tradução. A tradução, eu falei autorização, né? Sim. Permitiu que a gente fizesse essa tradução, o artigo está lá e ele fala um pouquinho sobre isso. Basicamente, ele toca nesse assunto de que sem uma regulação forte, nós não temos como fugir dessas empresas. Nós não temos muito o que fazer. Porque se os nossos dados vão para lá de qualquer forma, o problema da segurança parece não estar nas nossas mãos. Né? Bem, o caso, Vinícius. Basicamente, eles permitiram que pessoas tivessem acesso a dados de 143 milhões de americanos. 143 milhões de pessoas. A priori, né? O que eu ia dizer, a priori, porque há algumas conversas no sentido de que dados de pessoas de outros países também poderiam ter sido acessados. Se não me engano, até da coisa da Argentina, enfim, né? E desses 143, eles potencialmente tiveram acesso a esses dados, né? Uhum. A de 153 milhões de consumidores americanos. A própria Equifax anunciou que eles tiveram acesso a 209 mil números de cartão de crédito. Uhum. Tá? Que eles nem deveriam guardar, vamos lá, né? Número de cartão de crédito? Complicado, né? Número de cartão de crédito. Mas é que a gente não sabe que tipo, se são de clientes ou o quê. Pode ser. Pode ser. Mas mesmo assim, Não, mas eles assim, falam... Não. Eles falam de consumidores americanos, tá? Eles falam aqui de número de cartões de crédito de consumidores americanos. Então, cerca de 209 mil números de cartões de crédito de consumidores americanos vazaram. E eles colocam ainda aqui, Guilherme, que vazaram dados pessoais em documentos de ações, provavelmente, tá? Dispute documents, deve ser documentos de ações legais, né? Aham. Uh-huh. Vazaram cerca de... esses dados de cerca de 182 mil consumidores. Uhum. Tá? Além daqueles outros 153 milhões de nomes, números de segurança social, datas de nascimento, sim, endereços e outras coisas mais. CEP, né? O interessante é que já começou uma movimentação judicial contra a Equifax, né? Porque a Equifax ela é parceira também do governo. Ou seja, serviços governamentais como impostos, serviço social, serviço médico, também usam dados da Equifax. Uhum. Só que lá, interessante, assim, porque foi um leak, um vazamento de grande impacto público, alguns falam que foi o maior vazamento que já houve. E lá, ao contrário, por exemplo, aqui do Brasil, as autoridades começaram já a se movimentar. Claro, deveriam ter se movimentado antes para regular melhor a questão da segurança nesse setor. Mas é muito interessante que o Comitê de Finanças do Senado americano já solicitou informações para a Equifax. E tem um detalhe, né? Vai entrar aí também questões da Inglaterra e do Canadá, porque teve... Ah, sim. Porque vazou dados também de pessoas... Desses países. Desses países, né? É. Basicamente, o que o Comitê de Finanças do Senado americano colocou foi solicitar 13, fizeram 13 perguntas. Né? Muito boas, né? Muito boas. Eu vou ler mais ou menos ela, que a gente fez uma tradução breve e a gente pode ir comentando em cima delas. Primeiro, divulgar a timeline da leak e quais foram os passos para proteger os sujeitos atingidos. E também pergunta sobre o site Equifax Security 2017.com, que foi o site que eles subiram para que as pessoas buscassem informações, buscassem como se precaver sobre isso, né? Tu vê, lá fora, tu tens, ainda que seja por pressão, né? Uhum. Você tem... a empresa faz um site com a timeline, dizendo o que fez, o que aconteceu, o que não aconteceu. Aqui no Brasil, as empresas ameaçam. Ameaçam os divulgadores. Quem lhes notifica antes de avisar para fora. Antes de avisar publicamente. Um caso aí, a gente não quer falar para não atrair, né? Para não atrair ameaças. Para não atrair ameaças para a gente de processos judiciais, mas o pessoal negou solenemente um dos grandes problemas de segurança que houve aqui no Brasil, né? Sim, exatamente. Outra coisa, perguntas, né? Se a Equifax possui um CSO e como funciona a estrutura de segurança da informação? E olha que interessante. Uhum. Quantos funcionários full-time em segurança a Equifax tem? Olha lá a ligação com a pergunta do Hamilton. Isso. E se é feito background checks no board da empresa? Essa questão do board da empresa foi muito interessante, porque o leak aconteceu... O Vinícius vai falar mais questões aí sobre o leak, mais técnicas, mas ele aconteceu em junho, né? Não. Aconteceu em junho. Em junho foi... Na verdade, eles detectaram o leak, Guilherme, em... Já te digo aqui a data certa, tá? O ataque aconteceu entre 13 de maio e 30 de julho. Ah, sim. Eles ficaram pegando os dados nesse tempo. É. Mas eles só foram divulgar mais recentemente, né? Como assim? Eles só foram divulgar para a imprensa o leak mais recentemente. Não divulgaram época. Não divulgaram a época. E por que a questão do background check no board da empresa? Porque alguns executivos venderam as suas ações após saberem do leak e antes do leak ser... Porque eles sabiam que o valor das ações na bolsa da empresa iriam cair quando viesse à tona. Então eles venderam antes que viesse à tona. Ou seja, eles estão preocupados também com essa questão de insider trading e coisas do gênero. Outra pergunta, quantas vezes nos últimos 24 meses a Equifax contratou empresas terceirizadas para conduzir pentestes? A empresa adotou e aplicou as recomendações de tais testes? Mais uma ligação lá com a pergunta do amigo. A gente até mandou uma resposta, nós respondemos dizendo, olha, a Brown Pipe não foi chamada. Pro Congresso americano, né? Acho que assim, tem duas questões. A primeira que tu levantou antes do full time, né, que eles perguntaram. Uhum. Eles estão querendo um indício, né? Um indicativo de que se preocupa com segurança. Uhum. Então, assim, quantas pessoas vocês têm para a segurança? Ponto. Que só fazem isso. Uhum. Não é o cara que faz a infra, que faz não sei o que e também faz a segurança. Uhum. É, então, full time, né? Full time. Ou seja, o trabalho dela é segurança da informação. Só segurança. Tá. E aí serve até para o nosso ouvinte anônimo aí, né? Que nos colocou aquele questionamento da empresa dele que não se importa com segurança, talvez aí seja um outro caminho, né? Ou seja, começar a aparecer essa exigência do governo e do mercado, né? Por você ter evidências de que você se preocupa com segurança da informação. Claro. Isso é extremamente importante. E isso pode ser mostrado, uma auditoria mostra isso, né? Exatamente. Uma das coisas que a auditoria vai mostrar é justamente isso. Justamente, né? Isso. E esse último ponto que tu colocou aí, das quantas vezes nos últimos 24 meses aí que faz contratou empresas terceirizadas, é aquela história. Tem que ser alguém de fora que não tenha, que tenha uma relação estritamente profissional. Para que não... reduz a importância de certos problemas, sabe? Então isso é bem delicado. E a continuação da pergunta é se a empresa adotou as recomendações resultantes dos testes. Claro. Né? Que naquela estrutura você contrata o terceiro, faz o pentest, faz a auditoria, isso entra lá para o grupo de planejamento e depois que distribui para os outros grupos para corrigir isso. Não adianta só fazer o pentest, né? Exatamente. Sentar em cima do pentest depois do relatório. Outra, se a Equifax possui processo interno de recebimento de comunicações de vulnerabilidades de partes externas, como funciona e o quão frequentemente eles atuam para corrigir as comunicações. Ei. Isso aqui é muito bom. Isso aqui no Brasil, se fosse perguntado, né, o que acontece, como a gente já comentou, e esse é um ponto crítico, eles ameaçam comunicações, algumas empresas, né, ameaçam comunicações de vulnerabilidade. E quantas vezes a gente comentou, a gente gravou um episódio sobre isso, né, Guilherme? Que é reagindo a comunicações de vulnerabilidade. Isso. Bem lembrado. A gente gravou esse episódio, ou seja, claro, obviamente, eles buscaram apoio técnico para levantar esses questionamentos, não tenho dúvida. Tá? Claro. Mas te dizer que buscaram apoio técnico correto, tá? Porque os questionamentos são muito bem feitos. É. Se pegasse isso aqui e levasse para certas empresas por aí que tiveram problemas com invasão e negaram o problema publicamente, tornaria a coisa muito mais clara e muito mais fácil, claro, de compreender. Claro. E o episódio que a gente falou sobre isso, Guilherme, é o episódio 50. É, eu fui ver aqui também. Lá em 2014. Em 2014 também. É, na verdade, tudo isso aqui que eles estão falando, a gente já comentou em algum episódio. Sim. Não, mas é o legal é que tá tudo junto num lugar só e é o Congresso perguntando para uma empresa. Claro. Eu queria que isso acontecesse no Brasil, sabe? Ah. Oh, que nosso vontade. Congresso que fica pensando em baleia azul, em... É, vamos pra, lá. Para dizer o mesmo. Enfim. Cura gay. Cura gay. Não ia falar na cura gay, mas é polêmico isso, né? É. Outra coisa, e o último aqui. Se foram vazados dados do The Work Number Database, a maior base de dados sobre informações de emprego, incluindo empregados federais, que é uma outra preocupação também, né? Porque eles, na verdade, a gente não sabe se outras coisas não vazaram e eles estão omitindo, né? Uhum. Então, o Congresso vai nesse sentido aqui. Sobre o site, Vinícius, eles criaram um site aqui, disponibilizaram um site oferecendo um serviço de monitoramento de crédito, que é algo muito comum lá nos Estados Unidos. Depois que tem um incidente, as empresas, via de regra, oferecem esse serviço. Mas teve um grande problema nesse site. Pequeno detalhe, que era o seguinte: para você aceitar o serviço, as pessoas tinham que concordar com uma cláusula de arbitragem, ou seja, elas não poderiam submeter um processo judicial e nem poderiam fazer parte de ações coletivas, inclusive abrindo mão de valores que eventualmente essas ações coletivas ganhassem, ou seja, que tivessem que distribuir com os atingidos. Isso foi um grande escândalo posterior. O pessoal falou tanto sobre isso que eles voltaram atrás, ou seja, eles desvincularam o serviço de credit monitoring com abrir mão de verbas e tal. E o Brian Krebs, Vinícius, o Brian Krebs disse o seguinte, que eles seguiram o roteiro clássico de como não se lida com o incidente, e nas palavras dele, disse que foi uma das piores respostas públicas de companhia que ele já viu. Caramba! E eu logo me lembrei, Vinícius, eu jogo a bola pra ti aqui, daquele teu artigo do Flight Recorder, né? Data leak, me parece que precisa ser tratado como a queda de um avião, né? Não pode jogar isso para debaixo dos panos. Precisa ser investigado como se investiga um incidente de avião. Concorda? Um incidente aéreo, exatamente. Aéreo. Exatamente. E quais são as características, né, desse tipo de investigação, né? Uhum. As empresas aéreas, elas têm o comprometimento de cooperar. Os próprios pilotos e as pessoas envolvidas, né? Uhum. Elas têm que cooperar com 100% de cooperação, né? Uhum. Para que seja identificadas as causas do acidente e o objetivo de quem levanta, quem faz. Aqui no Brasil tem a CGNA, tá? Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, tá? Uhum. E eles, o Brasil é filiado à ICAO e tudo mais, né? Que é uma entidade internacional, né? Uhum. E eles têm todo o processo de investigação do incidente, ele não visa encontrar culpados, digamos assim. Uhum. É feito de uma maneira meio que neutra. Eu sei que é meio complicado de entender isso, e para mim também, uhum, é um pouco complicado de entender isso, porque no final das contas, legalmente, alguém será responsabilizado. Mas essa investigação feita pelo CGNA, né, ela é, ou no mundo afora e por outras instituições equivalentes, né, elas não visam culpar alguém, entende? Elas visam simplesmente identificar o que, que aconteceu e qual foi a extensão do que aconteceu e como é que a gente evita que isso aconteça de novo. E esse tipo de análise é que tem que ser feita nesses incidentes de grande alcance, de grande escala. O que aconteceu, o que deu errado, como é que a gente evita que isso aconteça, quais eram as práticas que estavam sendo seguidas. A questão legal aí é outro ponto, entende? A questão é que, evidentemente, eles querem... Eles não querem lançar luzes às causas porque eles sabem que eles serão responsabilizados. Eles sabem que a culpa é deles. Sim. Já se descobriu isso, vai falar agora mais além, né? Sim. Eu só queria concluir aqui com esse aspecto mais geral sobre o caso. Lá nos Estados Unidos, eles têm um negócio que se chama Security Freeze. Que é freeze. que você bloqueia o acesso ao seu crédito, nesses burôs de crédito, e faz com que cada consulta precise ser aprovada por você, ou seja, as partes externas não teriam acesso a isso. Algumas pessoas falaram que o Security Freeze poderia ser uma forma de resolver ou de minimizar os danos. Não sei, porque se os dados vazaram, não vai importar o Security Freeze, né? Eles já vão ter acesso aos dados. E a questão é que o Security Freeze, lá para esses créditos burôs, é uma coisa assim que mais prejudica do que ajuda, porque daí você não consegue crédito, você não consegue comprar coisas, né? Pode atrasar e muito o acesso a certos serviços que eventualmente utilizam esses serviços de burô de crédito, né? Lá nos Estados Unidos também as pessoas têm o direito de obter anualmente um relatório completo de crédito gratuitamente. Isso é falado para todo mundo, não é que nem aqui que não se fala sobre isso, né? Tem um véu em torno das atividades desses burôs de crédito. O deixa quieto, né? Deixa quieto e tal. E o interessante é que a Experian, querendo ganhar com o caso, lançou uma campanha para que os afetados pela Equifax contratem os serviços da Experian. Né, que é uma questão interessante, porque me parece... Não sei, eu vou falar uma percepção aqui. Não me parece que a Experian, em termos de segurança, seja melhor aparelhada aqui do que a Equifax, Guilherme, porque em face desse problema que aconteceu. A questão é a seguinte. Primeiro que isso aí, eu creio que isso seja antiético. E isso é contraproducente. Isso é contraproducente na busca de um ambiente seguro para todo mundo. Uhum. Tá? Em que sentido? Isso que a Experian está fazendo é um incentivo a mais para se manter esse tipo de problema em sigilo, uhum. em segredo. Uhum. Tá? E ninguém tem segurança 100%. Ninguém. Tá? A NSA, o Snowden pegou um pendrive, copiou um monte de coisa da NSA e foi embora, né? Com um pendrive. Então, não vai ser a Equifax, não vai ser a Experian ou a outra lá que eu esqueci o nome, a terceira lá, a TransUnion. TransUnion. Ou qualquer outra empresa que vai ter segurança 100%. Então, a Experian, uma hora vai acontecer com ela, entende? E aquela história, né? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você, uhum. né? Ou para você. Então, se acontecer com eles, se já não aconteceu, uhum. e a gente não está sabendo, qual vai ser a tendência, o raciocínio deles? Não vamos divulgar porque olha o que aconteceu com a Equifax e olha o que a gente fez com eles. Tá, mas e olha o que vai acontecer com a gente também. Vamos ser franco aqui, né, Vinícius? A gente já falou isso aqui, talvez muitos ignorem, mas hoje, em grupos abertos no Facebook, não é nada de deep web, coisa assim, em grupos abertos no Facebook, você compra acesso a vários desses bancos de dados aí, né? Sim. Você compra. Sim. Pessoas vendendo isso, e você vê nesses grupos, inclusive, eles dando palhinha das informações. Às vezes até me concede, dá informação de tal CPF aqui, os caras dão. Inclusive de bancos de dados governamentais. Ou seja, aqui no Brasil a coisa é selva mesmo, né? É impressionante você saber que algo acontece assim às claras, né? Algo que é um mercado no Facebook, não é deep web, repito. Então... Exatamente, né? Né? Claro que não vazou. Porque o Tor é utilizado para fazer crime, sim, né? E o Facebook não, né? Deixa eu só chamar atenção para isso, então. Esse tipo de comportamento de uma empresa aproveitando uma comunicação dessas para diretamente captar os clientes do seu concorrente, né? Isso é contra... Acho que é antiético. E creio que é contraproducente no sentido de prover aí ou incentivar o ambiente mais seguro para todo mundo, mais claro, mais transparente, mais seguro para todo mundo. Mas isso é um livre mercado. Você não pode impedir as empresas de terem lucro. Não, tudo bem. Eu estou fazendo um julgamento moral, não legal da coisa. Bem, Vinícius, então, ditos esses aspectos mais gerais, algumas questões jurídicas aqui, julgamentos morais que dizemos, no caso. Sim. Vamos entrar nos aspectos mais técnicos aqui, na questão mais científica da coisa. Como é que foi esse leak aí? Teve uma coisa, missão impossível, ou foi uma coisa mais simples do que isso? Eu diria que foi o cenário clássico de uma invasão via internet, tá? É mesmo? É. Não teve nada de missão impossível? Não. O clássico no sentido de... Foi explorado a vulnerabilidade já conhecida e não corrigida no alvo, no caso na Equifax. E essa vulnerabilidade permitia diretamente a execução de comandos no sistema operacional. Isso então, bem comum também, né? Esse tipo de vulnerabilidade. Historicamente, é extremamente comum e é invasão clássica. É aquilo que o atacante procura, entende? É uma vulnerabilidade que dá acesso para ele direto à execução de comandos no computador. E aí, a partir daí, ele faz praticamente o que ele bem entender. Então, mas vamos ao timeline da coisa e a vulnerabilidade em si. Essa vulnerabilidade está dentro de um parser, dentro do Apache Struts, versão 2.2.3, 2.3.32, 2.5 e outras versões antes do 2.5.10.1. Lá no CVE, que a gente vai botar o link no show notes, tem mais detalhes sobre isso. Tá? Mas o Apache Struts, ele é um software aberto, bastante utilizado em aplicações aí pelo mundo afora, tá? É algo bastante comum da gente encontrar em uso, não é assim, um software que ninguém usa, que a Equifax resolveu utilizar. Tá? Envolve Java, né? Na verdade, assim, ó, o Apache Struts, ele é um framework MVC que a gente chama, tá? Usa o modelo Model View Controller. É que separa a aplicação em três camadas ali para ficar mais fácil de manter, ficar mais... Porque não mais segura, né? Porque você tem a complexidade, ela é dividida e você tem pontos muito claros onde cada coisa deve ser feita. E sim, tá? É voltado para aplicações Java. Tá? É voltado para aplicações Java. Esse framework, ele é muito utilizado e, portanto, obviamente, ele é bastante visado. Tá? E aí que Equifax usa esse framework. Bom, o que aconteceu para a gente entender a timeline? Depois eu vou entrar no detalhe da vulnerabilidade. O incidente, a Equifax percebeu o problema no dia 29 de julho de 2017. No dia 30 de julho, no dia seguinte, é que eles tiraram a aplicação do ar, certo? Uhum. 29 eles perceberam que tinha alguma coisa estranha, andaram bloqueando o tráfego e no dia 30 a coisa caiu a ficha no dia que era o problema, bloquearam a aplicação, certo? Sim, ou seja, isso estava exposto na internet, no sentido sim, de sim, estava na internet, parte, né? Tá? Então isso foi no dia 29 de julho que eles primeiro perceberam, dia 30 eles encerraram o acesso, ok? A vulnerabilidade explorada, ela foi notificada lá em início de março de 2017, certo? Início de março. Então, essa vulnerabilidade foi notificada início de março e ela não foi corrigida até julho. No mínimo, o dia 30 de julho. Sim, foi quando eles descobriram. E eles... E o ataque em si não aconteceu no dia 29. 29 eles descobriram, certo? Uhum. O ataque em si começou, segundo eles levantaram, no dia 13 de maio, e continua até o dia 30, quando foi encerrado. Então, de maio a julho, de 13 de maio a 30 de julho, os invasores tinham acesso ao sistema, certo? Certo. Então, tu percebe que em março sai a comunicação da vulnerabilidade, a comunicação pública. Aí passa março, abril, início de maio, eles são invadidos. E ficam assim até o dia 30 de julho, que é quando eles encerram a coisa. Então, o que a gente percebe aí? Uma vulnerabilidade conhecida, para a qual já tinha correção, e essa vulnerabilidade, então, não foi corrigida pela empresa, e ela foi, então, explorada por um atacante. Típico. Foi o que aconteceu, inclusive, com o WannaCry há pouco tempo atrás, que a gente comentou. Tá? Todo mundo olhou para o WannaCry e todo mundo esqueceu daquele patch, daquela correção que existia há meses. E que todas essas empresas que foram infectadas pelo WannaCry não tinham aplicado. Deixa eu só dar uma contribuição aqui, Vinícius. É clássico pelo seguinte, porque até que não seja publicada a vulnerabilidade, ninguém ou poucas pessoas sabem da existência dela, certo? Isso, é um zero day, né? É um zero day. Depois que ela é comunicada, enquanto não há correção, enquanto não há atualização do sistema que foi afetado, o que acontece é que todo o mundo, né, os bad guys e os good guys, né, mas inclusive os bad guys, eles sabem que aquilo existe. Ou seja, eles têm uma janela de tempo para explorar aquela vulnerabilidade, que pode ser uma janela infinita, enquanto pessoas insistirem em utilizar aquele sistema não atualizado, que eles sabem que o Struts versão tal está vulnerável àquela. Ou seja, basta identificar que uma empresa usa aquilo que ele saberá que tem aquela vulnerabilidade que pode ser explorada. Sim, tu tem como escanear a internet procurando hoje, agora, entende? Uhum. Sites que estão usando a Apache Struts, né, com as versões vulneráveis. Então, tu pode procurar empresas hoje que estão com essas vulnerabilidades. E vamos encontrar. Sim, exatamente. E aí, aqui entra um dos links com a questão do Hamilton. Da pergunta do Hamilton lá do início, né? É, do nosso ouvinte Hamilton. Que é o seguinte, essa empresa, certamente ela tem um CSO, entende? Uhum. Chief Security Officer, coisas do gênero. Sim, certamente ela segue tudo aquilo que a gente falou, eles têm. Muito provavelmente. Talvez, não sei se tudo, mas é provável que eles tenham uma estrutura muito boa nesse sentido. Pelo menos, né? Bonita, sim, são assim. Os três maiores do mundo. São os três maiores do mundo nessa área. Agora, qual foi a falha que eles cometeram? Um sistema que não foi, que teve uma falha conhecida, divulgada, né? Uma falha divulgada, com patch, com solução também publicada em conjunto lá pela Apache, e eles não aplicaram. É. Não aplicaram o patch. Bom, então essa é a primeira razão pela qual eu me referi a esse ataque como sendo um ataque clássico. Tá? Uhum. E tem gente, Guilherme, colocando nos headlines, nas notícias, né? Que a Equifax foi invadida por uma falha no Open Source Project Apache Strut. Uhum. Chamando atenção pro código aberto. Tá? Uhum. E tem gente, eu já vi outras pessoas aqui no Brasil mesmo fazendo esse tipo de comentário. Uhum. De novo, falha existe em tudo quanto é software. Em tudo, não importa se é open ou closed, tem falha. Tá? Então não vem fazer onda de porque o Apache é código aberto, viu? E foi invadido, melhor usar uma outra aplicação. Todo software tem bug, não importa se é aberto ou fechado. Sim, seria uma desonestidade intelectual. E mesmo que fosse um software fechado, depois que saísse a comunicação da vulnerabilidade, todo mundo ainda poderia explorar isso. Mesma situação. E para você ter uma ideia, os invasores, atacantes, ficam atentos aos patches que são publicados pelas empresas, pela Microsoft, por exemplo. Para quê? Você pega o patch, você faz uma gerência reversa no patch e você encontra uma vulnerabilidade que eles estão corrigindo que talvez não fosse conhecida, entende? Sim, entendi. Isso é extremamente comum. Então, muito cuidado com essa questão aí de tentar misturar a questão de código aberto e código fechado nessa história. E a outra questão, Guilherme, é a questão da dificuldade de explorar ou não essa vulnerabilidade, tá? Uhum. Essa vulnerabilidade, como qualquer um dos nossos ouvintes pode verificar acessando lá o CVE. O CVE, que a gente vai ter o link, ela tem exploit, ou seja, ferramenta pronta para exploração, desde a que foi publicada, tô olhando no ExploitDB, tá? Exploit da Database, é um site. Explica bem o que é isso, a relação com o ExploitDB e as vulnerabilidades. O ExploitDB é uma base de dados aberta sobre exploits, ou seja, ferramentas para explorar vulnerabilidades. Então, é uma base de dados pública que contém programas ou trechos de código, alguns prontos, outros você tem que fazer o resto do programa, né? Que servem para você explorar uma vulnerabilidade conhecida. Uhum. Então, por exemplo, para essa vulnerabilidade que a gente está falando da Equifax, existem vários exploits. E o primeiro deles que eu encontrei aqui é do dia 7/3. Logo depois. Logo depois. Tá? Então tá lá o código. E o código, para você ter uma ideia do quão complexo é explorar essa vulnerabilidade, tá? O programa que explora essa vulnerabilidade executando um comando qualquer, que é o ataque que a gente queira, contando com as linhas vazias, ele tem 47 linhas. Nossa, é muito simples. Tá? Ele cabe numa tela do navegador, o programa inteiro. Tá? Uhum. E qual é a falha? Existe uma função para fazer o upload de arquivos lá no Struts. No Struts. Tá? Uhum. E essa função ela pode ser abusada com o envio de um cabeçalho lá na requisição HTTP com uma indicação de um comando a ser executado. Uhum. E é literalmente CMD igual o que vai no header, no cabeçalho. Uhum. Então você só tem que encaixar ali o comando que você quer, tá? E você vai executar o comando lá no servidor. Ou seja, é docinho para ser explorado, digamos assim. Uhum. Qualquer atacante com mínimo de conhecimento, ScriptKid, Lammer, esse pessoal aí que não saca de programação ou saca muito pouco, entende muito pouco, ele consegue usar esse exploit para fazer uma invasão. E aí, esse aqui é aquele caso, mais uma vez, clássico, né? Uma empresa que investe, talvez, aí, milhões de dólares anualmente em segurança por uma falha fundamental, básica, né? Ela fica vulnerável à ação de uma pessoa sem grandes conhecimentos e com um investimento quase zero para fazer o ataque. Uhum. Então, esse é o mundo do desequilibrado da segurança da informação, né? O atacante, quem defende tem que encontrar todos os furos. Quem ataca tem que encontrar um só. Uhum. E é justamente o caso do Equifax, né? Eles têm que se preocupar em procurar todos os furos possíveis na estrutura deles. Já o atacante, ele encontra um Apache Struts lá, ou qualquer outro software vulnerável, com uma coisa já conhecida, ele pega esse script aqui, esse programinha de 47 linhas e invade a empresa. Uhum. Simples assim. Simples certo. Assim. Tá? Então, ele é clássico por causa dessas questões todas, né? Vulnerabilidade já comunicada com correção e não corrigida por meses. Execução de comando de uma maneira simples por parte do atacante, não tem grandes complexidades. E vazamento de dados, né? E a empresa leva um tempo para se dar conta do que aconteceu. Pois é. Então, sobre a questão dos efeitos, o Bruce Schneier falou sobre um aspecto interessante sobre eventuais ações, ou seja, as pessoas que foram atingidas, o que juridicamente elas podem fazer. Em primeiro lugar, é muito difícil você ligar um incidente futuro com este vazamento. Porque como as pessoas, em geral, já foram ou serão, talvez no futuro, afetadas por outros vazamentos, é difícil que você consiga ligar que o mau uso dos seus dados se deu por causa da Equifax. Então, uma coisa é um efeito bem pernicioso aí, e por isso que eu gosto de comparar vazamento de dados com incidentes nucleares. É difícil de você saber, né? Uma pessoa anda, que nem aconteceu com o Césio 137, a pessoa andou num ônibus, ela entrou num ônibus com aquele material e talvez pessoas tenham sido atingidas ou tenham, né, atingidas pela radiação e de repente lá no futuro venham até um câncer ou alguma coisa assim, sem que você consiga sequer ligar aquele incidente futuro com o vazamento, seja de dados ou seja de material radioativo, né? Então, é algo muito problemático de você conseguir vincular o incidente com o vazamento. O que o Schneier diz e coloca é o seguinte: a gente precisa de leis que garantam à pessoa que teve os seus dados vazados uma ação direta contra aquele que vazou. Ou seja, a lei precisa dizer que o vazamento em si já é um incidente passível de indenização. Mesmo que você não aconteça nada por você. Seria quase como uma indenização pelo risco provável de mau uso disso no futuro. Isso é verdade para os Estados Unidos e é verdade para o Brasil, porque a gente tem uma série de ações de pessoas que tiveram seus dados vazados e o nosso judiciário quase que unanimemente diz que não, o vazamento por si não atinge os direitos da pessoa, quando a gente sabe que não é bem assim, né? Então, o efeito prático disso, além de ser muito difícil as pessoas processarem a Equifax e ganharem, a não ser por uma ação pública ou um envolvimento do governo, é que esses dados vão poder ser usados para cometimento de fraudes direto, ou seja, você pega os dados e cria uma conta falsa, abre um cadastro falso ou faz compras e coisas do gênero, e também uma nova leva de phishings personalizados, ou seja, você consegue entregar para a pessoa um phishing personalizado com os dados pessoais dela que vazaram do Equifax. Sim, ou seja, fica muito mais factível e muito mais fácil da pessoa cair no golpe em face dessas informações. E aí é bom lembrar, como tu falou, aqui no Brasil a gente tem vazamento de dados do quanto é jeito, né? Sim, e aí você não consegue vincular. Como é que você vai conseguir vincular que aquele dado saiu daquele bureau de crédito se os mesmos dados podem ser acessados ou vazaram de várias outras fontes? E a gente sequer sabe o que aconteceu. E aí o problema, se a gente traz isso para o Brasil, é muito pior, porque lá você ainda tem uma atenção do poder público e tal para tornar público o leak. Aqui não. Aqui acontece que nem um desses casos que a gente se refere genericamente sem dar muitas informações, que a empresa ela não é obrigada a divulgar o leak, ou seja, ela pode manter aquilo em segredo e as pessoas são as únicas prejudicadas. Ou seja, a empresa ganha com os teus dados, os dados vazam e ela não é obrigada a dizer pro grande público, para comunicar para o público que isso aconteceu. Você até teria, talvez, em uma eventual interpretação do Código de Defesa do Consumidor, uma possibilidade de obrigar as empresas a fazer isso. Mas é discutível, e o que redunda que aqui a gente precisa urgentemente de uma lei de proteção de dados, entre outras coisas, não só para regular a atuação das empresas, mas para obrigar as empresas a virem a público e dar todas as informações desses vazamentos. Sem dúvida. Eu encerro dizendo que não adianta a gente ter um monte de TIF, alguma coisa, né? Uhum. E esse tipo de processo aí ser falho dessa forma. Sabe? Você no mais básico, né? O mais básico não dá para faltar. Então, quando a gente vê lá o WannaCry com gente perdendo dados porque não tem backup e porque não tem... Patch management e tudo mais, é bem delicado, sabe? É bem complicado justificar isso. Mas a gente sabe muito bem que é a realidade das empresas e talvez a gente tenha que, como o Bruce coloca, né? Uhum. A gente precisa aí de algum tipo de regulamentação, alguma responsabilização para fazer aquilo que o nosso ouvinte anônimo está preocupado em fazer, que é como convencer os chefes dele, a empresa dele, de que eles têm que investir em segurança. O caminho talvez seja a regulamentação. A proposta do Bruce é essa. Ele diz claramente que as pessoas... precisa ficar mais caro para as empresas lidar com o incidente do que se proteger. Porque enquanto elas não tiverem incentivo financeiro nenhum pós-incidente, para elas é mais barato. Deixa que ocorra um incidente, eu não dificilmente vou ter que gastar com isso. E fica mais barato ter um incidente do que se proteger. E é isso que a lei pode ajudar em casos assim. Perfeito. Certo, Vinícius? Certíssimo. Então tá. Então nos encontramos agora no episódio 135 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.